Boa tarde a todos novamente. Quem aqui já disse eu te amo? Falou eu te amo hoje? Já falaram eu te amo hoje? Essa semana? E o que vocês emanaram quando vocês falaram? Foi a mesma coisa? Na mesma intensidade? No universo, não as palavras, idiomas, não vale muito, não. O que se fala no universo é frequência, é energia. É uma língua cósmica, universal, frequência e energia. Centelha divina. O que é centelha divina? A fonte. O que é a fonte? O que contém na fonte? Quem somos nós? Do que nós somos? Do que nós somos formados? Fonte. Antes de começar essa palestra, antes de começar a falar, eu quero saber de vocês que estão aqui e vocês que estão aí, se vocês permitem receber esse conhecimento. Sim ou não? Sim. A fonte, ela é um conjunto inesgotável de fórmulas para tudo. O universo é composto por energia, frequência, pura matemática, número. O universo, o cosmos, é exato. Não há erro lá. Não existe. Não há erro. É exato. E a fonte, ela é fórmula. A fonte, ela tem resposta para tudo o que há. Para tudo. Ela tem uma fórmula para tudo. Ela tem códigos para tudo. Quando dizem, nós somos um. E no universo há também a singularidade do espírito, a singularidade de uma consciência cósmica. Cada consciência é um, é único. Mas também todos nós somos um. Mas como é que eu posso ser único e um? A fonte é eterna, né? Ela existe por toda a eternidade e vai continuar existindo. Se a gente parar e formos por uma eternidade lá atrás e formos pensar nas primeiras criações da fonte, lá atrás, infinitamente lá, a fonte gerou seres, vida, códigos puros. E foi evoluindo, e evoluindo, e evoluindo. Já teve pesquisas, né, onde foi constatado que em tudo há o código de Deus, a assinatura de Deus. Em tudo há a assinatura de Deus. E como ele cria, nós também criamos. E tudo que há, todas as consciências também criam. Então, lá atrás, lá, quando foi formado retirados e criados os códigos puros, evoluíram, isso é um exemplo para que vocês possam ter uma noção. Eternamente lá atrás, ninguém sabe como foi. É um exemplo para que vocês tenham uma consciência, tenham uma noção de até o ponto onde realmente eu quero chegar. Então, o cosmo, o Deus, a fonte, ele criou essas consciências, os códigos puros. Só que esses códigos puros foram evoluindo, chegou num patamar evolutivo que eles também começaram a criar. E por que que eles começaram a criar? Alguém sabe me dizer o porquê que esses espíritos, quando chegaram a uma determinada consciência, uma determinada evolução, eles criaram? São a centelha viva, são a própria essência do Criador. Porque dentro desses espíritos tem a centelha. E dentro dessa centelha tem um código de criação. Tem um código de criação. Então, assim como Deus cria, essas consciências também criam. Cada um da sua forma evolutiva. Existem inúmeras vidas no universo. Existem inúmeras características, existem inúmeras espécies, incontáveis. Então, vamos supor que é algo limitado, é só um exemplo, que lá atrás os códigos puros fossem 1 milhão de códigos puros. Eles evoluíram e criaram consciências. Essas consciências criadas pelos códigos puros evoluíram e criaram outras consciências, e assim foi, até chegar no infinito do agora. Onde você quer chegar, Michele? Deus é uma frequência, é uma energia. E tudo o que há no universo também há uma frequência, também há uma frequência única e uma energia única. Quando se cria, assim como a fonte, quando cada consciência cria algo, vai com a assinatura daquela consciência que criou. Porque quando a gente cria, vai a nossa frequência, vai o nosso código. Isso é uma assinatura para tudo que criamos. No universo é identificado pelo código daquela consciência, daquele espírito, pela frequência daquele espírito que é um. Ele emana aquela frequência. Então, quando esses espíritos vão evoluindo e vão criando, vão evoluindo e vão criando, vai tendo um aglomerado de frequências, um aglomerado de códigos e vai formando determinados espíritos. Um exemplo. O espírito que está com o Michele, ele foi criado por uma parte Gaia, uma parte Sananda, uma parte Rian, Deredenai, e uma parte, uma outra consciência. Só que não foi somente esses espíritos. O espírito que criou Gaia, os espíritos, as consciências que criaram Gaia, foram formadas por outras consciências. Aquele espírito que criou aquelas consciências foram criados por outras, até chegar aos códigos puros. Então, o que é que isso quer dizer? Que todos nós, temos assinatura cósmica de incontáveis espíritos e consciências. Imagina um número vazado e vários pontinhos preenchendo até formar um número. São assinaturas de consciências que criaram, que criaram, que criaram, que criaram, que criaram, que criaram, que criaram, e formaram um ser, um código. O que nós somos? Grupos de códigos, grupos de assinatura, que formam um código que está com o Michele, um conjunto de frequência de todas essas consciências, o somatório de todas elas que formam a frequência que está Michele, a energia, o conjunto dessa energia de todas essas assinaturas que formam o espírito, a consciência que está Michele. Então, eu não fui formada somente por essas quatro consciências que eu citei. Incontáveis consciências. É limitar Deus. É limitante. É limitar a consciência, achar que somos feitos de somente um. Então, seguindo essa linha de raciocínio, dizer que Sananda é o único filho, é o primeiro filho de Deus, da fonte, isso é uma programação que nesse momento está sendo anulada. Sananda é um conjunto de espíritos. O espírito de Sananda é formado por um conjunto de espíritos, assim como cada espírito do universo. Então, todos os espíritos, todas as consciências que evoluem no universo são formadas por esses conjuntos de códigos, por esses conjuntos de frequências. O que a gente faz, o que a gente emana, vai com a nossa assinatura. Quando eu perguntei para vocês se vocês disseram eu te amo hoje, essa semana, esse mês, e o que vocês emanaram condiz com o que vocês falam ou falaram, porque lá fora o que conta é a sua assinatura cósmica, é o que você está emanando. Não importa se você fala português, árabe, inglês, italiano, não importa. A sua frequência, é através da sua frequência que todos do universo leem o que você está falando. É através das suas emanações que vocês, que os seres, os irmãos cósmicos, eles leem, eles entendem o que vocês estão falando. Quando dissemos algo intuído por alguém, por uma consciência, existe a assinatura daquela consciência. E também existe a assinatura daquele que fala. Um exemplo. Jace, fala uma frase. Jace falou para mim uma frase. E eu estou falando para vocês uma frase. É essa frase que a Jace falou. Contém a assinatura dela. Fala um sentimento. O que você sente por mim agora? Fala a verdade. Pronto, admiração. Admiração. Você emanou isso? Pronto. Esse sentimento de admiração dela por mim veio por uma assinatura dela. E todo o universo sabe que Jace, hoje é 12 de novembro, às 5:30 da tarde, emanou um código de admiração com a assinatura dela. Então, como nós somos seres cósmicos, só estamos aqui, estamos terráqueos. Nós somos do universo. Então, como nós somos do universo, eles nos enxergam como seres do universo. Comunicam com a linguagem do universo. Nos observam com os olhos do universo. Nós que estamos presos nessa frequência e esquecemos de onde viemos, falamos, achamos que isso aqui que sai pela minha boca é uma forma de comunicação. E não é. É o que sai daqui, ó. O que a gente emana. Você pode estar falando uma coisa, A, B, mas está emanando C e D. O que vai valer é o C e o D. É por isso que os espíritos, que os irmãos cósmicos sabem quando você está falando a verdade e quando você está falando mentira. Porque não existe, não se esconde nada no universo. E é isso que nós temos que entender aqui na Terra. Que por mais que nós estamos dentro de um corpo, nessa frequência da Terra, nós somos de lá. Podemos, que é uma falta de inteligência, enganar aqui, ó. Porque estamos limitados. Mas fora do corpo, a gente não engana. Agora imagina falar uma mentira, enganar, machucar. Tudo aqui na Terra, achando que ninguém está enxergando. E o universo está assim, ó. Vendo tudo que você está fazendo. Tudo. Nós estamos despidos. Nós somos seres, luz para o universo. Não se esconde nada. Então, que tenhamos essa prática aqui na Terra, como espíritos cósmicos que nós somos. Que nós possamos emanar aquilo que a gente verbaliza de verdade. No universo não existe talvez, é sim, sim, não, não. Que aquilo que você está emanando, aquela frequência, aquela assinatura que você está fazendo, seja a mesma que aqui na Terra você está falando. Quando eu dei um exemplo da Jace, Jace, fala uma outra frase. Vou na cantina. Jace disse, vou na cantina. E eu tô aqui, falando com vocês, vamos supor que já se esteja desencarnada. E ela fala, a mensagem da Jace para mim foi, vou na cantina. Isso tem assinatura da Jace. Só que Jace também é uma mensageira. Ela traz a assinatura de uma pessoa, de um ser que está acima dela. Veio trazer essa mensagem. Então tem essa assinatura. Tem a assinatura da Jace. Quando eu falo, quando eu digo, eu vou na cantina, não foi isso que você falou? Eu vou na cantina, também tem a minha assinatura. E o que eu falo é verdade. Mas quando eu digo, eu vou na cantina porque eu quero ir na cantina, eu acrescentei algo. Então, aquilo que eu acrescentei tem a minha assinatura. Então, para muitos irmãos que se utilizam em dizer que tem um espírito me informando algo, eu estou recebendo uma intuição e fala e verbaliza. Aquilo que não veio vai estar enganando estes que estão aqui. A sua assinatura naquilo que você emanou, naquilo que você diz, está lá escrito, gravadinho. E aonde há um ser no universo, vai saber, no dia e no horário, aquilo que você diz. Então não adianta enganar. Não adianta dizer isso ou aquilo. Se realmente foi uma intuição, mas não se utilize disto para poder ganhar, enganar, ter vantagens, conquistar algo, porque isso é muito sério e vergonhoso. Porque quando voltar, quando você realmente se despir, quando desencarnar e mostrar quem realmente é aquele ser, aquele espírito, aquela luz que está dentro daquele corpo, você vai saber que tudo que você falou, tudo que você fez, você vai ter essa consciência que nada se esconde deles. Nada é escondido de nós. Nada. Então vamos nos conscientizar de que nós somos seres cósmicos, estamos terráqueos, somos espíritos, conjunto de códigos, conjunto de frequências, únicos no universo. Assim como nós temos o CPF aqui na Terra para controle, nós temos a nossa frequência e o nosso código cósmico. Identificação. Então, meus irmãos cósmicos, entendam, se comportem como seres que nós realmente somos, seres do universo. Estamos aqui em uma frequência esquecidos. E o nosso intuito é despertar aqueles que ainda dormem, aqueles que acham que têm o saber, aqueles que acham que têm, que entendem. Eu não entendo. Eu estou aprendendo assim como vocês. Isso, para mim, é novo. Esse entendimento de frequência do universo, de códigos do universo, é novo. E isso está me fazendo relembrar. Porque nós somos de lá. Esses conjuntos de códigos dos outros seres que formaram o nosso espírito contêm informações. Então está tudo dentro de nós. Está tudo registrado no nosso espírito. Por que que Sananda disse, vós sois deuses? Porque vocês têm, nós temos, todo o universo tem o código puro, que uns chamam de centelha, seja lá o nome que for. Nós temos o código, a fórmula de Deus, aonde podemos criar tudo. Isso é uma das coisas, um dos códigos, uma das fórmulas. Está tudo aqui, ó, registrado no nosso espírito. Nós temos conhecimento gigantesco, só que estamos no esquecimento. O que nós estamos fazendo? Ativando gatilhos, desfazendo programas, para que vocês despertem, para que vocês entendam. O que nós somos, do que nós somos compostos. Por que que eles, Sananda disse, nós somos deuses. Por que que temos esse poder criativo? Nós temos o código puro dentro de nós. Por que que tem coisas que a gente para e pensa, nossa, eu tô, vem na mente, eu tenho uma lembrança de algo assim, mas eu não sei explicar direito. Tem características e conhecimentos registrados nos nossos espíritos, no nosso espírito. Nós somos seres livres. Todos nós somos espíritos. Sabe o que que nos aprisiona? do que a gente emana. A frequência que a gente emana. A energia que a gente cria. Isso nos aprisiona. Quando despertamos e entendemos e absorvemos as orientações, essas orientações acendem fagulhas do espírito. Acendem como se fossem pequenas explosões. Alguém já viu um vídeo mostrando o funcionamento dos neurônios? Aquelas pequenas explosões? Assim são o nosso corpo, nós somos energia. Só que tem algumas partes que estão em curto, está apagada. Então, isso que todos nós e todos os seres trazem são gatilhos para poder acender. Desfazendo doutrinas, desfazendo dogmas, crenças criadas para apagar esse sistema. Apagar esses códigos, danificar esses códigos. E o que, que nós estamos fazendo? Ativando, acordando, iluminando, religando, tirando nós, seres do universo, dessa frequência hipnótica que entramos. Então, que essa pequena mensagem, essa pequena palestra fique registrada no espírito de cada um de vocês. Nós somos conjuntos de frequência, conjunto de códigos, e temos o código puro, que é a centelha de Deus, onde podemos fazer tudo, tudo, porque essa fórmula está aqui dentro. Tudo. Nós temos o poder criativo dentro de nós. O poder criativo, o poder de Deus. Assim como Ele cria, nós também criamos. E vai chegar um tempo que nós vamos criar outras consciências, porque todos nós aqui vamos chegar a um nível evolutivo, assim como Sananda e outros, que vão criar planetas, vão pegar dele, o código dele, e criar espíritos. Todos vocês, todos, independente aonde estão, independente da frequência que estejam, todos nós temos isso dentro de nós, só que nós esquecemos. E fizeram com emanações de frequências e criações energéticas que ficássemos nesse esquecimento. Então, que haja esse despertar, esse acordar, esse clique. E que vocês estejam abertos para receber essas orientações, expandir a consciência, que quando vocês entenderem que vocês são de lá e estão aqui, ninguém segura vocês. Ninguém. Nada. Nem isso aqui, ó. Nada segura vocês. Então é isso.